René Bailey. Ah, hein. Macalé, ah, Macalé, ah, Macalé, vai com fé. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, salve o povo das favelas. Ah, crê em Deus Pai, nele a salvação, mantenha a sua fé na cadeia ou no mundão. Ah, crê em Deus Pai, salve o rei, amém. Fazer o mal é fácil, difícil fazer o bem. Ah, crê em Deus Pai, salve meus irmãos, que importa é coração, não coroa.